licença que eu vou ensaiar amanhã. Valeu. Alô? Testando. Tá com delay? Delay. Hã? Toca aí. Tá manga rosa. Isso. Bela lagoa. Toca aqui música. Tá ok. Tipo, tá aqui. Tipo, retorno. Obrigado. Daqueles. Porque eu tô falando aí fala. Pô, fudeu. Se tu dissesse que não tinha delay. Show I can see you just in here pretty. I feel far away and dreaming forever. Tá. Bora. Tá tão ruim assim. Tem PIG também nesse programa? MS? Tô vendo se tem efeito dela aqui. Vai, cano de escola. Toca a música conhecida aí. Alguma coisa, show. Vê essa música aqui, ó. Pera aí. Vem aí, rapidinho. Hoje eu me sinto como um inseto. Testando, 1, 2, 3. Whisky. Tu viu a música que eu mandei? Hoje eu me sinto como de certo se sentiram dinossauros quando de longe lá no alto avistaram iluminados no espaço sideral. Via de cima. Fica mais massa quando tem uma ponte, tá ligado? Que muda o tom, aí a música fica melhor. Hoje eu me sinto. Quer que eu vá pro Discord ou não? Beleza, vou entrar no WhatsApp, deixa eu ver. Chama aí. Eu tô no PC, não sei como é que funciona aqui pra atender. Acho que chegou já a chamada. Alô?